Música linda da nossa diva Ludmilla. Quer dizer então que o bobo fui eu, né? Será isso que você queria? Um amor de apenas você bater o que quer de mim? Um lance sem compromisso e fim? Será isso que você queria? Uma noite só, sem sentimento a ser assim. Você vai ter o que quer de mim. Será isso que você queria? Uma noite só, sem sentimento a ser assim. Você vai ter o que quer de mim. Estou com o seu paredão. Aumenta o volume, bota esses médios pra estralar.